Lagoa de Salvador, azul 4076, tá baixado, checado, final de meia dúzia de milha. Ok, ciente, avistado, continua aproximação, guarda em pista livre. Guardando, 4076. 3144 no solo 35, libera a direita, agilizando, solo 2111. 2111, obrigado. Tá 9885, reduza 2109. Reduzindo 2109, total 9885. Passaria do 2230, desça para 2100, autorizada final IMS, reporte estabilizado. Ciente, descendo para 2000, reporte estabilizado, 2230. .4076, autorizado pouso, vento 120 graus, 169. Livre pouso, azul 4076. Xerém 6254, decolado aos 36, contato controle em 198. 198, com Xerém 6254, boa tarde. Boa. Boa tarde, passagem ao Xerém 6254. 254, boa tarde, contato radar, voo nível 360, voo ileda. Direto ileda, ascensão 360, Xerém 6254. Jet Bravo Delta cancelado 1537, você em condições visuais 1500, ajuste na 014, reporte visual final 17. Posso na rotatória, Bravo Delta. Azul após, ali mantém na sequência, no 167. Total 9885, complete redução 809, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Descendo para 3000 pés, iniciando a redução para 1809, total. 3290, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Azul 4076 no solo 38, libera a direita, ao livrar solo 211. Direita 167, livre decolar, vento 120 graus, 169. Dois Estabilizado visual, 2230. 2230, chame torre 1895. 1895, 2230. Só 9885, você para 2110, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado. ILS, total 9885. Tá baixinho, tá tentando 2390. 290 linha até 3000 pés, ajuste permanece com 014. Até 3000, outra 3290. Controle por tarde, eu vou 1167. 1167, contato radar, sumo nível 360, direto Leda. Direto Leda. Total 9885, estabilizou o localizador. 9885, completa a redução para aproximação, chame torre 1895. Torre 18.95, reduzindo total. 3290, complete redução 709, desça para 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Salvador, muito boa tarde, total 9885. 9885, ciente número 2, segue o ATR da Passaredo, aproximadamente 4 milhas, 5 milhas à sua frente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Quem é na sua escuridão, aguardando pista livre, total. Roger, clear to cross 101735 in Texas until by a tear hanger. Bravo Delta, chame torre 1895. Passaredo 2230 no solo aos 45, libera a direita agilizando e reporte pista livre. Gente, 2230. E o total informe na DA. Formar Elza. Informação do Bravo Delta, no momento a 5 milhas da da rotatória, já avisou o Cocão para interceptar pouso na 1-0, então. E o total está livre pouso, vento 110 com 11. Livre pouso total. O Gillette Bravo Delta, ciente do tráfego, prossiga para o sistema ingresso da perna do vento da pista 1-0 no ponto médio. Da pista, reporte através norte da torre. Gillette Bravo Delta. Confirma a altitude que mantém? Ok. Prossiga conforme autorizado e informe o através norte. Total 9885 no solo, aos 4.6, libere na Golf, chame solo 121 no 1. O Bravo Delta após o pouso é parte 3, depois vai solicitar táxi até a Baia Eterna, é isso? Positivo, senhor. Ok. Boa tarde, eu sou 3290, final. 3290, tráfego avistado, livre pouso, vento 120 graus, 11 nós, check trem. Tá, trem checado, livre pouso, tá 3290. É do vento da 190, tá vendo? Norte, o Leste Bravo Delta. Estado, Gillette Bravo Delta, aguarde para virar para girar a base. Bravo Delta, tá vindo a fazer nossa. Outra desça para 1000 pés, ok? Descendo para 1000 pés, Bravo Delta. Gillette Bravo Delta, autorizado a girar base, check trem, aguarde pista livre. Bravo Delta, girando base, já está com o trem baixo checado, aguardando pista livre. Na 3290, no solo 49, libere na taxiway Eco e Olivrar, solo 211. 211, Olivrar, Eco, na 3290. Gillette Bravo Delta, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 099. Bravo Delta, livre pouso 1-0. 251, chame o solo 211. Para Lima, boa tarde, prossiga. Ali, Romeu Lima na escuta, prossiga. Papá Romeu Lima, boa tarde, prossiga. Gente, Papa Romeu Lima, cumprimentando o seu POB. Reporte na pessoa iniciando sobrevoo e acione o código transponder 5107. forte aposto e prosseguindo para a Terra em Capinda. Cruzamento e táxi até Abaeté. Boa tarde. Quatro, acione identificação chegada válida para nível 050. Autorizado direto, reporte e final pro pouso, Romeu Lima. É 320, boa tarde, acione identificação para o EDTAP e mantenha no 200. Mantenha no 200, estou sem contato ainda com o TRIP. F240, call key island to get an arrival, report red for this. Stay heading my position to 5240, number 3 to approach. F574, essa para 2010, ajuste 104, autorizada final INS, reporte estabilizado. Tá. Já está 4 milhas, o tráfego está curvando para a direita, agora para cima da aeronave. Se o senhor não conseguir atingir o nível, o senhor vai ser vetorado. Tá. Vento 190 graus, 099. Aceita chuva no eixo decolante. Grato, Lima. Na 6320, tráfego superado, desça para 3010, ajuste no 0 no 4. Desça para 3010, o ajuste no 0 no 4. Commander Control, 5240, request lower. 5240, stand by to descent. Stand by. F240, descent 4,000 feet, canate 1014. Aeroporto Salvador, boa tarde, boa noite, 67, decola na 67, boa tarde, contato radar, com o nível 360, após 3000, voa Elefa. Acendendo 360, após 3000, voa Elefa, voo 867. Na 6315, boa tarde, acione identificação chegada a mão, desce para o nível 050. Na 6315, mantendo a chegada no número 4. Sr. Salvador, trip 5474. Utilizado. Boa torre. 35474. Ok. 5474, check trem, livre pouso, vento 120 graus, 089. Porta na baixada travada, 5474. Gol 1867, chame Recife, 1260, alterno 1228. Recife, agora 1260, alterno 1228, gol 1867. Está com trem baixado e travado, 35474. 120 com 8, livre pouso. 120 com 8, 4, 7. 7, 4. Na 4-1, acione identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. If 5240, descend 2,000 feet, clear the final and left approach, report damage. Descend 2,000, clear for the ILS, 5240. Cuidado 6320. 6320, chame torre 1985. 895. Os 19, libera a direita, solo 211. Libera a direita, controle. Começa para 310, ajuste no 0 no 4. 310, começa. Sim, a gente continua a aproximação, o vento 140 graus com 0,612 a nós, altímetro 1014, check trem livre pouso, chega 62, 6320. 6320, livre pouso. Pode descer para 2000, o Chanel 63 do Mutim. Resultado 2000 pés, liga LS, posto estabilizado, 63 do Mutim. Estado de chão, localizer 3-5-2-4-0. As 2-4-0, contar o 118-9-5. 118-9-5-3-5-2-4-0. Chanel 320, solo 21, solo 121, decimal 9. Confirma 121, decimal 1 o solo. Uma boa tarde. Azul 4089, Alinda, cola sem parada? Ainda cola, Ventura 60 graus, 06. Roda Tower, 35240. 35240, continue approach, wait for landing clearance. Roger, 35240. Reporte estabilizado. Para 2000, considerando as restrições pelo ajustado 10-14, Chanel 14. Autorizou, Chanel 6315. Chanel 6315, transmissor Rio 9895. 295, boa. Boa, boa tarde, Chanel 6315. Chanel 6315, número 2 para pouso em Salvador, mantém aproximação, aguarda autorização para pouso. Bora, metro 5. 25240, clear to land runway 10, range 170 degrees, 06 knots. Clear to land, 35240. Seme se a pista molhada, por Chanel 6315. Negativo, não chove sobre o campo, pista seca. Azul 4089, decolou os 25, controle 1, confirmando, 1-9-8, controle, boa tarde. 1-9-8, Azul 4089. Controle, Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, decolado na Dael, passando 2400 pés. 2089, boa tarde, contato radar, voando 340, voando direto Leda. 340, voando direto Leda, Azul 4089. Salvador, Chanel 6141, pode só confirmar com a torre se a pista está molhada, tem chuva sobre a rosa? Aguarde. Controle Azul 4089. Prossiga. Ele se faz desvios à esquerda na rota, na proa 170 por aproximadamente 15 milhas. Autorizado desvio, azul 4089. Autorizado desvio, azul 4089. Na 641, sem chuva no aeródromo, a pista não está molhada. Ciente, sem chuva no aeródromo, não tem pista molhada. 61 no 41, muito obrigado. 315? Negativo. 35240, solo 27, solo 1219. M315, vento 150 graus, 069, e de fogo. Teve pouso 10, tiver 63. Estabilizado no localizador, chané 61 no 41. Chané 41, chave torre 1895. 195, 61 no 41. E apurando, Leda, azul 4089. Ok. Eu já não é 61 no 41, passando o marcador externo estabilizado por ele. Eu já não é 61 no 41, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 61 no 41. É, 6315, solo 29, solo 121, décima 1. Boa. Oceané 6141, vento 1,50 graus 08 nós, livre pouso, sistema 0. É, pode confirmar o vento? 150 graus, 08 mais. 150 com 8 autorizado, pouso 61 no 40. Confirmando 61 no 41. Thank you. 141, solo 31, solo 121, decimal 1, boa tarde. 21, Libra, 641, 141,